ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 15 de julho, metade do primeiro mês do segundo semestre. Nós estamos entrando no ar hoje para discutir a sucessão na presidência do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município aqui do Rio de Janeiro, um sindicato que durante todo o período da ditadura tem uma história de resistência e de batalha muito grande, até com o CAO, né, que chegou a ser presidente do sindicato, que inspirou a lei CAO também. E hoje nós estamos aqui com os candidatos a presidente e um representante de uma das chapas, porque o presidente não pôde vir porque está trabalhando. Alguém tem que fazer isso, né? Alguém tem que trabalhar. E os outros, não que os outros não trabalhem, mas estão aqui com tempo disponível, começando com Bruno Cruz, que é nosso colega aqui da TV Brasil, aqui ao lado, mesmo andar, portanto, deu uma fugidinha, vai participar conosco dessa conversa. Ele é candidato pela chapa 1, linha direta com os jornalistas, a Paula Mairan, que é assessora de imprensa e candidata à presidenta pela chapa 2, sindicato é para lutar. O Nelson Moreira da Silva, subeditor do jornal O Dia, e é candidato a presidente pela chapa 4, democracia e transparência. Finalmente, o Admar Branco, que é candidato à diretoria executiva, segundo tesoureiro, pela chapa 3, sindicato para todos, cujo presidente não pôde vir hoje. Bom dia para vocês. Eu gostaria que vocês começassem essa conversa sobre o papel do profissional de imprensa nesse momento, que é um momento em que a mídia está no centro de um debate violentíssimo, muito em função das mídias sociais que estão emergentes, agora até com esse jornalismo ninja, né, que é coisa fantástica, essa instantaneidade da informação. E nós aqui, que somos jornalistas no sentido mais tradicional do termo, no sentido próprio, né, da profissão de jornalista, gostaria que vocês começassem por isso aí. Eu vou passar a palavra para a Paula, não sei se vocês concordam, porque não só por uma questão de gênero, mas porque ela chegou atrasada, então ela vai falar primeiro. Os últimos serão os primeiros. Fala, Paula. Está ótimo. Hoje, inclusive, é muito importante para mim a coincidência de hoje eu estar completando 20 anos de jornalismo. Ah, que legal, no parabéns. Dia de dois debates. É para dar parabéns, é? Ah, com certeza. Não me arrependo de modo algum da minha escolha. E eu não me arrependo porque eu sempre tive a consciência de qual é o papel do jornalista na sociedade. Então, esse papel não muda. O que muda é a conjuntura. A conjuntura agora mostra com mais contundência o quanto nós fomos destituídos desse papel, que é o papel da defesa dos direitos humanos, da defesa da Constituição e da democracia. O jornalista tem um papel muito importante na história do nosso país em defesa da democracia. No tempo da ditadura, fomos uma categoria de vanguarda na resistência à opressão do Estado. Cumprimos o nosso papel de forma tão aguerrida que muitos de nós morremos ou fomos torturados ou tivemos que ser exilados. Infelizmente, algumas décadas depois, a gente vê que o jornalista não é mais para a sociedade uma referência no seu verdadeiro papel. E por isso mesmo eu acredito que a gente venha sofrendo não só a violência do Estado na cobertura das manifestações do movimento de massa em curso, mas também agressões da própria população manifestante. É verdade. A população acaba que hoje nos vê como agentes dos nossos patrões. E não deveria ser assim, a gente não deve encarar isso como natural, e eu acho que é um dever do sindicato, inclusive, é por isso que eu estou candidata, lutar pela reconstrução da nossa identidade e a reconquista do nosso papel na sociedade. Legal, quem fala agora? Bruno? Pode ser. Eu acho, isso nessa avaliação, nós da Chapa 1, linha direta com jornalistas, nós estamos de acordo, viu, Bruno? A gente acha que, de fato, precisamos resgatar essa questão que na verdade passa pela proteção do jornalismo, né? Pela criação de mecanismos de proteção do jornalismo. Na verdade, o que acontece na sociedade brasileira, e aí é por isso que as pessoas, né, acabaram se comportando dessa maneira que a Paula relatou aqui, em relação aos jornalistas, é que são pouquíssimas as garantias para que o jornalista de fato exerça a sua profissão de maneira independente, da maneira que a população necessita. E muitas vezes elas acabam confundindo as coisas, né? Os jornalistas, eles estão na rua fazendo a profissão da melhor maneira que eles podem, com as possibilidades que eles têm. E nós precisamos avançar, porque o Brasil não tem garantias para os jornalistas desempenharem a sua profissão. Não tem legislação para proteger o jornalista. Nós não temos um Conselho Federal de Jornalistas que regulamente a profissão a contento. Nós sequer temos a exigência do diploma, que é uma luta que nós, da Chapa 1, e eu também sou candidato à Chapa 1 da Federação Nacional dos Jornalistas, como membro da Executiva, vem defendendo nos últimos anos, que é o restabelecimento da obrigatoriedade do diploma como uma necessidade de formação. Porque a gente entende que a sociedade é complexa e ela precisa da mediação. As pessoas não podem confundir as coisas. Você falou do jornalismo ninja. Não, eu não acho. Eu acho excelente a ideia. Eu acho que ela agrega a democracia. Mas todas as pessoas não podem estar o tempo todo ligadas em tudo. A gente necessita do jornalismo. A sociedade necessita de um jornalismo bem feito. Necessita da mediação. Nós não podemos abrir mão dela. Nem no jornalismo, nem na política. A gente vai continuar necessitando da mediação política. Então a gente não pode confundir. Devemos criticar o mau jornalismo, como devemos criticar o mau parlamentar, o mau governante, mas a gente não pode confundir as coisas. A gente precisa reafirmar a mediação como uma necessidade da sociedade moderna. Então a gente está aí para defender isso também. Você ouviu agora o Bruno Cruz, que é candidato a presidente na Chapa 1, linha direta com os jornalistas. Abriu o programa a Paula Mairan, que é candidata a presidente na Chapa 2, sindicato. Para lutar. Agora eu queria ouvir o Admar, que é representante da Chapa 3. Admar. Pois é, a Chapa 3 tem uma posição bem forte sobre isso. Nessa data de hoje, a gente está protocolando na direção atual do sindicato um requerimento dirigido a vários ramos do Ministério Público para que cuidem dessa regulamentação, que essa regulamentação que antecede a CLT, antecede o estatuto de vários servidores, de várias esferas, e que assegura que o jornalista cumpra 5 horas diárias. Se o patrão quer pagar por 7 horas, que pague as 2 horas extras. Isso é um dos compromissos da nossa chapa, está na nossa página do Facebook, Chapa 3 de Todos para Todos, está no nosso jornal. E a gente está efetivando, realmente, saindo só do mundo das palavras e tomando uma atitude. Para você ter uma ideia, o Ministério Público do Trabalho convocou, durante o prazo de validade do seu concurso, você que é um cara que já concorreu, a gente já se conhece de concurso público, durante o prazo de validade, convocou para cargos de confiança jornalistas, ou seja, não existe almoço grátis, né? Daí o nosso medo do aparelhamento sindical e daí o receio que as pessoas têm, os manifestantes, quando surram um cara com uma bandeira de partido, quando surram um representante da CUT, eles estão vendo naquilo ali o quê? Nessas manifestações de rua, a gente ficou chocado. Mas existe uma revolta da população quando vê uma central sindical que, em vez de representar os sindicatos de trabalhadores, está representando um governo incondicionalmente. Então, são várias coisas que eclodiram nessas manifestações de rua, não só a crise de representatividade do jornalista como mediador, como bem colocou o Bruno, mas também a crise de representatividade de várias instâncias políticas, entre elas os partidos e os sindicatos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso sindicato já teve história de aparelhamento pelo PT, isso é muito triste, e há muito receio de que isso volte a acontecer. Legal. Eu deixei para a quarta intervenção, a última intervenção, propositadamente, o Nelson Moreira da Silva, que é candidato a presidente pela Chapa 4, Democracia e Transparência, Nelson, porque você parece que, como eu, é o mais antigo na militância profissional. Eu já tenho mais de 40 anos de jornalismo, você também já tem um pouquinho, metade, um pouquinho menos, que você também é mais novo. Mas, Nelson, uma coisa que, a propósito do programa que nós fizemos aqui semana passada, na sexta-feira, sobre o balanço do Dia Nacional de Luta, num determinado momento, lembramos que durante a ditadura, os jornalistas cobriam, os jornais cobriam comício relâmpago. E comício relâmpago é uma coisa muito difícil. Você cobrir, a não ser que você saiba que vai ter um comício relâmpago, né? Quer dizer, é a mesma coisa que você cobrir relâmpago, não é? E hoje, você vê a imprensa não só não cobrindo as manifestações espontâneas, como os comícios relâmpagos, como até acobertando escondendo essas manifestações, e por isso a confusão do profissional com o veículo, por isso a confusão do repórter com a TV Globo e com o SBT, porque essa identidade fica muito confusa na cabeça da pessoa que está do lado de cá, ainda mais quando ela já tem um celular onde ela pode filmar, arremeter e tal, ela se sente um pouco participante desse processo, e aí a raiva fica maior ainda quando vê que estava lá a equipe da TV e não foi nada ao ar, esse tipo de coisa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e incluísse a sua defesa da chapa, né? Olha só, a gente está vendo muita preocupação nessas manifestações contra jornalistas. Nós reconhecemos realmente que é uma coisa espontânea, porque no movimento social, algumas empresas jornalísticas sempre tentam demonizar os movimentos de trabalhadores, movimentos sociais. Até sempre que eu dar um exemplo, é muito comum você ver algumas emissoras de TV abrem um noticiário sobre uma greve e começa assim: greve dos metroviários prejudica 5 milhões em São Paulo. E você vai ver toda aquela matéria e não vai falar por que os caras estão em greve, qual o motivo que eles estão em greve. Então há realmente uma situação dessas empresas, alguns grupos poderosos economicamente, que são sempre contra qualquer movimento trabalhador. Isso é um problema sério, e aí eu concordo com o Bruno. Nós precisamos ter instâncias nesse país para que não seja reguladora, mas que seja uma forma de você ter como agir em casos de crime de imprensa. Que em muitos casos há realmente crime de imprensa a partir do momento que o cara escamoteia uma informação, divulga uma informação errada, isso é, para mim, crime de imprensa. Pode ser passível. Agora, eu acho que há esse movimento que a gente está vendo aí, eu concordo em parte com o que diz, mas eu discordo com o que a Paula Mário fala. Essa história de que o jornalista está sendo maltratado, sendo mal visto pela população, eu acho que ela está assim porque ela está muito tempo longe da profissão. Porque aqueles casos específicos são casos específicos. O jornalista, quando chega na periferia, quando chega na comunidade, quando chega para fazer suas matérias, ele é muito bem recebido. E eu posso falar isso, que eu trabalho há quase 20 anos no jornal O Dia, e sou atualmente editor do Caderno Baixada, que é um caderno que faz matéria na Baixada Fluminense. Então o jornalista, quando chega lá, ele é visto como aliado da população, porque é o aliado que a população tem, inclusive, contra o poder local. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse lado aqui, que a gente está vendo, dessas manifestações revolta até natural contra esse tipo de cobertura que você mesmo citou, nós temos outro lado. Então nós não podemos dizer que o jornalista é mal visto. Nós temos que ver que o jornalista, em alguns momentos, ele, por causa da cobertura de determinadas empresas, ele trata-se assim. Mas não é o que acontece no geral da profissão. A profissão ainda é respeitada pelo jornalista. Isso mais ainda no caso da televisão, onde a pessoa tem uma exposição que a identifica imediatamente, a partir isso. Até do cubo, né, que ela carrega na mão quando está falando, ela está identificada com o veículo. Pois não, Paula, você queria falar o quê? Não, é porque eu acho que houve um equívoco aqui do companheiro. Sobrou para você, né? Não, porque eu estou na profissão o tempo inteiro, eu não saí em momento algum. Não, a não ser que o companheiro não considere assessor de imprensa, então vamos profissional, dizer assim, deixa você eu concluir está. Aqui. E eu acho muito importante defender aqui que o jornalista e jornalista esteja onde estiver. Eu, por exemplo, como assessora de imprensa, estou muito mais na rua acompanhando as movimentações, porque sou assessora na área de direitos humanos, do que o companheiro que está na redação aí, sem sair de dentro da redação, fechando jornal há mais de 10 anos. Não, eu concordo com a Paula, só para fazer essa parte, que é importante marcar que o jornalista não é só o jornalista que está na redação. Aliás, a crise de representatividade do nosso sindicato tem muito a ver com essa crença em que o jornalista, por estar num veículo, se sente mais jornalista, um veículo de um jornalismo diário ou de uma rádio importante, e ele se sente mais jornalista que o assessor de imprensa. Já tivemos aí antigas discussões sobre isso. Tem gente dizendo que assessor de imprensa não é jornalista e tal. Eu, obviamente, discordo disso. Sou assessor de imprensa há 20 anos. Comecei quando lutei pela guarda compartilhada dos filhos no movimento social. E aí as pessoas começavam a me ligar. E nisso, como assessor de imprensa voluntário, iniciei nessa carreira. A Paula, inclusive, foi... A assessoria de imprensa, ela é muito... Originalmente, ela é muito confundida com relações públicas. Ela teve uma origem comum a relações públicas, né, Nelson? Eu só queria concluir meu pensamento. Eu não quis dizer que ela está fora da profissão, mas está fora das redações. Vou usar um exemplo, vou terminar. A mesma emissora que foi impedida de participar da cobertura, até por grupos radicais que foram até para a porta da emissora atacar jornalista, que eu acho inconcebível que pessoas que defendem a liberdade de expressão vão para a porta de uma emissora agredir jornalistas. Mas foram agredir o jornalista ou agrediu a emissora? Não, jornalistas saindo para trabalhar, carro de reportagem. Eu sei porque nós temos colegas que estavam lá. Mas essa mesma emissora que causa essa revolta, quando ela faz um programa de comunidade, ela é bem recebida. Então o que acontece não é o jornalista, mas é o tipo de jornalismo que se faz em determinado momento. Mas, Nelson, nós temos que separar as coisas. Aí você tem, há de convir que é o seguinte, você não pode restringir o jornalismo ao jornalismo que é feito na comunidade. É óbvio que tem o interesse da população, da comunidade, em denunciar o problema que está ali. O que eu estou tentando explicar é o seguinte, não é o jornalista que está sendo agredido, mas a empresa. Aliás, ontem saiu uma pesquisa de uma instituição internacional, no Globo, se eu não me engano, dizendo que o jornalista era a profissão mais bem vista, né? Só que era uma pesquisa que tinha 5 opções para a pessoa escolher, que era o governo, né, as ONGs, não sei o que, ou seja, na verdade a gente está entre os que são menos queridos, nós somos o mais querido. Eu acho que é bem essa colocação, é bem essa posição. Não é melhor, é menos ruim. Não, é menos ruim, do ponto de vista democrático, né? Você fala assim, pô, pelo menos de vez em quando sai alguma coisa da minha comunidade. Mas a gente não pode negar, eu estava na rua, eu cobri essas manifestações enquanto repórter e fiz matéria lá de dentro e foi muito difícil. Eu costumo contar que eu tinha 20 editores mascarados na hora me olhando para saber o que eu ia dizer no meu texto. E foi difícil. Foi difícil para mim. No entanto, nós fizemos a cobertura. Sou repórter de vídeo, fizemos a cobertura lá de dentro. Agora, o que me preocupa foi a fala do companheiro da Chapada. Emissora pública. Emissora pública. Quer dizer, que tem um caráter também diferenciado. Somos herdeiros da TVE e por isso muita gente nos reconheceu na rua. Não, é a TV pública, é a TVE e isso é muito importante que se diga. No Rio Grande do Sul houve uma invasão da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal de Porto Alegre em que as pessoas que invadiram, ocuparam, impediram a entrada da imprensa, exceto da imprensa pública, da TV educativa local, da rádio comunitária local, e a imprensa institucional, a imprensa mesmo, como nós, onde nós trabalhamos, não foi permitida. Nós, exceto do Bruno, claro, e eu também, que somos de empresa pública. Mas, na realidade, isso que você está falando, Bruno, é verdade. Isso aí, você sentiu a dificuldade ali na rua mesmo. Senti a dificuldade na rua, isso é uma coisa séria. Fiz as minhas matérias com bastante dificuldade. Inclusive, não fomos respeitados, principalmente pela polícia, que atirou na gente deliberadamente. Isso já é uma fato. Outra questão também, essa questão da polícia, esse despreparo da polícia também foi assunto de alguns programas que nós fizemos aqui. Aliás, o Dia, que é um jornal que tem um viés popular, já que o Globo não faz isso, o Dia podia levantar essa questão, essa bandeira de como é que essa polícia é despreparada para lidar com massa. O Tom Hennigan, que é correspondente do Irish Times aqui, ele mora em São Paulo, né? E ele falou isso no programa da TV, um programa até interessante da TV Cultura. Ele disse isso, ele disse que o que mais espanta ele é ver como é que a polícia brasileira é despreparada para lidar com isso. Sai pra porrada, sai dando tiro de borracha, jogando bomba. É deliberado. Na rua, deixa eu só dar uma explicação. Foi pior do que despreparar. Você falou do Dia, no caso, quem estava acompanhando a manifestação na porta do Palácio Guanabara, na quinta-feira, o Dia estava colocando online, em tempo real, o que estava acontecendo lá. A invasão da clínica foi noticiada primeiro pelo Dia, tanto que foi compartilhado por várias pessoas que estavam no Facebook. Sem filtro, né? Os repórteres estavam lá e transmitindo imediatamente para quem estava na redação e colocando no ar online, denunciando a invasão foi denunciada principalmente em primeiro lugar pelo Dia e por outros que estavam lá. Esse papel da mídia, eu acho que é um papel muito importante. Agora, só você falou, a polícia é tão despreparada, mas ela sabe quando você pode ser despreparada, né? Ontem, como todos sabem, houve uma grande manifestação na porta do hotel Copacabana Palace, durante uma festa, e as pessoas que estavam dentro do hotel jogaram cinzeiros, coisas, jogaram coisas contra pessoas que estavam na rua. É. E, em momento nenhum, a polícia reprimiu aqueles que estavam jogando coisas. Como dinheiro, né? Jogaram dinheiro. Mas a polícia, ao contrário do que faz nas manifestações populares, ela não invadiu o Copacabana Palace, ela não atirou bombas de borracha ou gás lacrimogêneo contra aquelas pessoas que estavam lá dentro. Eu diria que eu discordo de que a polícia está despreparada, porque, inclusive, por fontes que eu tenho, eu sei que está preparadíssima para oprimir, para reprimir. Sim, despreparada para lidar com o movimento de massa, não despreparada para reprimir. Não, mas existe uma orientação que é, de fato, a polícia se comportar como ela tem se comportado. Não vejo nenhum... É deliberada, é uma decisão política do nosso governo de tratar como vem tratando manifestantes e jornalistas. Inclusive, no caso de determinadas unidades como o Choque, tem um papel específico que é o mais violento, inclusive, nesse papel de repressão. E o governo tem lado a defender. O exemplo que foi dado aqui agora é muito emblemático, porque é isso. Alguns lados são protegidos, outros são agredidos. Até por uma questão de justiça com a polícia de São Paulo, dizer que a polícia de São Paulo também é tão violenta quanto e a polícia do Maranhão, a polícia de Belo Horizonte, de Minas, as polícias militares em geral batem do mesmo jeito, fazem da mesma coisa, agem da mesma maneira. Não é um privilégio do Rio de Janeiro isso, é um privilégio das polícias, da instituição policial. O que quer, Edmar? Inclusive, em questão de direitos humanos, essa bomba sonar que a polícia militar tem usado, a gente viu lá na beira do Palácio Guanabara, eles põem um som que você não consegue ouvir seu próprio pensamento. Isso aí viola convenções de Genebra, pelo menos, isso aí. Sabe? Daqui a pouco vão jogar a gente laranja, né? Eu acho uma bobagem ficar na porta do Palácio Guanabara. Tem que ficar na porta do endereço estiloso e chiquérrimo do governador, que ali sim você vai causar mais impacto. Essa manifestação na porta do Palácio, do Copacabana Palace, sábado à noite, eu estive lá. E documentei, inclusive, postei isso no Face. Houve provocação de lado a lado. É claro que as pessoas estão manifestando ali, estavam provocando, mas a segurança que havia ali era a segurança do Copacabana Palace. A polícia militar se limitou a ficar à distância, até por uma questão prudente, para não misturar mais do que já é misturada a figura do Jacó Barata com o governador e com a instituição policial. Eles ficaram na calçada, no calçadão, parado ali, olhando de longe com as rotolights acesas e tal, mas nenhum momento eu vi a polícia militar se aproximar sequer dos manifestantes. Os seguranças do Copacabana Palace, que é cada, né, cara dobrado ali, esses sim, estavam lá, e esses não reprimiram, evidentemente, quem estava lá dentro, que são convidados do patrão dele. Agora, Golo, você falou no Ninja. Eu queria compartilhar aqui que eu faço parte de um coletivo de jornalistas que se reuniu para garantir uma cobertura articulada dos movimentos de massa. Né, do movimento de massa, das manifestações. E o Ninja faz parte desse coletivo, que é o coletivo Alternativa. Tem uma página no Facebook, qual inclusive. É o endereço? Qual é a página? O nome é Alternativa, o perfil. Se botar Alternativa RJ, vai aparecer essa. Alternativa RJ. Isso. Tá, e certo. Aí a gente tem procurado unir os jornalistas que têm a consciência do seu dever social e com a democracia. E alguns, inclusive, trabalham nos veículos comerciais, mas estão doando suas horas de folga, assim como eu estou doando as minhas horas de folga do meu trabalho, para que a gente possa garantir, dar vazão às informações sem o filtro dos donos da mídia comercial, que a gente vem observando tem produzido uma cobertura esquizofrênica. Né? Mas você concorda que isso é emergencial? Acho que é válido, acho que é interessante. Não é emergencial, a ideia nasceu, mas vai continuar. Não, porque eu digo para você que é emergencial pelo seguinte, faz parte da democracia, hoje a tecnologia possibilita esse tipo de coisa, mas como você falou, são pessoas que doaram suas horas. Um belo dia elas não podem mais doar suas horas e a ideia vai por água abaixo. É por isso que a gente defende o jornalismo profissional. O sindicato dos jornalistas, a gente não pode, nós não podemos abrir mão da defesa do jornalismo profissional, exercido por profissionais pagos, remunerados para fazer essa função. Essa função de mediação na nossa sociedade, ela não é simples, ela é muito difícil. Precisa de formação, precisa de dedicação profissional. Se nós não tivermos isso, infelizmente o que eu tenho visto é muita demissão e cada vez mais os meios de comunicação, as assessorias, enfim, diminuindo, e a gente não tem um trabalho profissional de informação, que é isso que a população precisa. E o que é mais grave, só uma conclusão aqui, assim, do que ele falou, que o que é mais grave é que, infelizmente, já vem há algum tempo a universidade formando jornalistas para o mercado e não para a sociedade. E isso vem deformando o nosso papel, vem contribuindo para esse caldo em que nós perdemos a legitimidade. A universidade nunca formou ninguém, nenhuma profissão para a sociedade, formou só para o mercado. Deixa eu só fazer o que eu acho muito preocupante, já que nós estamos falando aqui de jornalistas, estamos discutindo a eleição do sindicato jornalista, é que o jornalista venha chamar o jornalista que trabalha no mercado de trabalho de jornalista sem compromisso social. Porque o que a Paula disse aqui me parece uma coisa séria. Ela disse que eles estão fazendo uma coisa porque o jornalista que tem compromisso social para veicular contra aqueles que não têm compromisso social. Não, é isso? Você não compreendeu o que está dizendo. Disse, não. Porque não. Ela não botou de modo algum. Não, porque ela está dizendo jornalista. Eu fiz uma crítica à cobertura dos patrões e da impossibilidade dos companheiros hoje nas atuais condições realizarem o seu trabalho conforme a nossa ética profissional. É. Porque, por exemplo, hoje, nas redações, infelizmente, por exemplo, não é respeitada a cláusula de consciência, que está lá no nosso código de ética e que deveria nos garantir que nós disséssemos não quando o patrão nos diz para fazer algo que fere a ética. Então, a gente precisa lutar muito para construir essas condições de fato, e eu concordo com o Bruno no que se refere à fundamental atividade de mediação na sociedade, nosso papel, que sem um jornalismo forte não há democracia, não há. Não há condições de democracia sem um jornalismo profissional forte. Eu acho que esse negócio aí é simbiótico, né? Não há um jornalismo forte sem democracia e não há democracia. Sem jornalismo forte. Agora, só para concluir, a questão é que a comunicação popular... Não, é só porque ele falou, me acusou aqui indevidamente. A comunicação popular, ela é fundamental e ela vem servindo para tensionar, inclusive, a mídia comercial. Quando a gente fortalece, voluntariamente se une para fortalecer aqui, é para fortalecer o jornalismo de verdade. Com certeza. Até porque o jornalismo convencional, a imprensa convencional, ela abre cada vez mais espaço à participação eventual e emergencial. E aí eu quero complementar. Complementando o que o Bruno falou, eu acho o seguinte. Para fazer essa mediação, nós precisamos de jornalistas bem formados. Para fazer jornalismo bem formado, nós precisamos que sejam faculdade de qualidade, diploma com faculdade de qualidade. Então, por isso, uma das coisas fundamentais, assim como ter um Conselho Federal de Comunicação, é ter faculdade decente e voltar a exigir que todo profissional que exerce o jornalismo tenha um diploma adequado. Certo? Seja o diploma específico de jornalismo. Essa é uma questão. Não vai haver essa mediação corretamente feita se não houver essa formação correta. Certo? Por isso, inclusive, aí que eu concordo um pouco, que algumas universidades aí colocam assim, formando para o mercado. O que eu quero falar assim, jornalismo não pode ser simplesmente uma técnica. Jornalismo é um conjunto de conhecimentos. Um profissional, para exercer bem sua profissão, ele precisa ter um conjunto de conhecimentos, que inclui um conhecimento teórico, humanístico, de direito, de cidadania. Não basta simplesmente ser uma técnica. E por isso tem que ter diploma. Por isso que nós defendemos aqui, jornalismo tem que ser diploma. Seja no jornalismo comercial, seja em qualquer outra atividade. Porque o problema é que se você vai ter no comercial, vai ter em qualquer outro se você não tiver um profissional bem formado. Fala, posso agora falar dois tópicos bem rapidamente? Essa não coisa da ação. Rádio e televisão não são muito a minha praia. Eu sou mais o jornalismo escrito. Tem que ser 50 e tantos minutos. É uma exceção absoluta. Eu estava comentando isso com o Bruno. É muito difícil você ter um espaço só numa emissora pública. Certo, certo. Vai lá. Quero parabenizar a Rádio Nacional, porque está difícil a gente ter um debate amplo e franco, sem, né, contrariar alguns interesses que acabam ferindo o direito de debate, que o jornalista vive do debate. O jornalista, por definição, e eu admiro a Paula por isso, conheço ela de longa data, é um cara inconformado. Ele é inquieto, ele quer a transformação social. Mas acredito também que nós, como sindicato de uma categoria trabalhadora, a gente tem que focar a nossa indignação para os interesses da nossa categoria. Te dou um exemplo, vários elementos que hoje compõem a Chapa 3, eu estava entre eles, Alberto Jacó Filho estava lá vestido de cozinheiro. Ele é o candidato a presidente da Chapa 3, a gente até postou isso no Facebook, lá uma foto do bom humor típico do Jacó, um bom humor que está a serviço de uma luta. Na época, o ministro Gilmar Mendes do Supremo, em contrariedade ao que as pessoas queriam, disse assim: poxa, esse negócio de exigir diploma de jornalista, daqui a pouco, quando eu sentar no restaurante, vou ter que exigir o diploma do cozinheiro, até cozinheiro vai ter que ter diploma. Ele nos igualando ao cozinheiro, que na verdade é um profissional que existe também o mesmo respeito, ninguém é ninguém. Ele citou um exemplo: se ele falasse manicure, era manicure. Ele falou cozinheiro porque é o que ele frequenta, o que ele conhece melhor, mais de perto. Mas cozinheiro também tem diploma. Claro, e lixeiro também, como disse, infelizmente, cheiro também, o gari, né, segundo um apresentador de um programa de televisão que é visto como alternativa à emissora mais poderosa, também merece nosso respeito. A questão é a seguinte: o nosso diploma é diferente do de cozinheiro, e o de cozinheiro é tão importante. Você tem aulas de gastronomia que torna o cozinheiro excelente, do mesmo jeito você tem bons cursos de jornalista que tornam um jornalista capacitado. Na minha carteirinha hoje de jornalista está escrito assim: jornalista diplomado. significa que eu gastei tempo estudando. Uma boa empresa de jornalismo vai me preferir, não vai preferir um cara que comprou. Essa daí já é uma questão que eu gostaria que vocês aprofundassem, porque trabalha na imprensa hoje, em qualquer meio de comunicação, quem o patrão quer, e não quem tem diploma ou quem deixa de ter diploma. Na sucessão do Bento XVI, eu vi isso na Globo e achei curioso isso, que... acompanhando a eleição do novo Papa no Vaticano, tinha um padreco lá novo, de batina, novinho, bonitinho, que era o especialista em conclave, concílios de cardeais para a escolha do Papa. É uma coisa curiosa, porque eu me lembro disso, Nelson, nós somos mais antigos um pouco que essa garotada aí, eu me lembro que tinha, no meu tempo de jornal, tinha um cara que cobria a igreja, esse cara era o cara que sabia tudo de igreja. Tinha o cara que cobria as Forças Armadas, o cara sabia tudo de Forças Armadas. Hoje, você, a televisão, principalmente, ela vai buscar o cara lá dentro. Quer dizer, abre o espaço que era do jornalista, deixou de ser do jornalista por iniciativa do próprio jornalista. Ele abriu o espaço para trazer o padre para falar do que ele deveria estar falando. Ele deveria, o assessor de imprensa... Não, eu sei que é a opção da empresa, mas a opção da empresa é do jornalista, porque é um telejornal. Tem um editor jornalista, um apresentador jornalista, entendeu? Não, é assim que deveria ser. Não, é assim, pois é. Aí a coisa começa com o Casagrande comentando futebol, o Arnaldo César Coelho comentando arbitragem. Quer dizer, você abre, você deixa os caras entrarem, e aí depois reclama. É o jornalismo de celebridades, vamos dizer assim. Como é que é? Seria um jornalismo de celebridades. Como nós temos na TV Globo, um policial... que é comentarista de segurança. Pois é, entendeu? Quer dizer, um ex-policial. Não, você verdade, tem a Luciana Gimenez apresentando um programa, a Adriana Galisteu. Isso, na verdade, é um problema ético sério. Isso contamina a informação. A gente tem comentaristas de futebol que são diretores de clubes de futebol falando na televisão. Não, mas não são jornalistas. É o caso, a gente está aqui restringindo a discussão a ser jornalista ou não ser jornalista. Então, mas isso hoje falando... é central, esse debate. Porque eu estou falando justamente disso, porque tem um monte de gente... que não é jornalista e que isso é um problema ético para a profissão, porque o cara fica lá trazendo informação para o público, dizendo o que ele acha, e na verdade ele tem vários comprometimentos éticos, ou seja, tem várias relações com o setor que ele cobre. A questão da independência jornalística, que é fundamental, é um dos traços fundamentais, porque o profissional de jornalismo ele não faz parte daquilo com que ele trabalha. Ele é jornalista, ele retrata aquilo, ele traz essa informação. Então ele tem essa independência. A partir do momento que você vai lá para dentro trazer um padre para falar da igreja, naturalmente, ele vai tender. Corporativista. É óbvio. Agora, isso não faz no mínimo sentido. É corporativista. Agora, não faz sentido nenhum. E eu fardado. Na comentarista de segurança, aí o ex-policial comenta. Ter... Aí comentarista de futebol. Eu ouvi dizer até que o Pimentel fez faculdade de comunicação para comentar a Copa das Confederações sendo funcionário da CBF. É você chamar alguém da FETRANSPOR para ficar discutindo a crise dos coletivos do Rio de Janeiro. Agora, Golo, eu acho que assim, exemplos não faltam, né? A gente tem sentido isso aceleradamente progredindo, que é a ocupação dos espaços do jornalismo por uma lógica que está mais para o entretenimento do que para o jornalismo propriamente exatamente. Dito. Exatamente. Isso vem numa lógica em que o jornalismo vem virando business e se destituindo do seu dever de responsabilidade social das empresas. Porque as empresas também... Quando um empresário resolve ser jornalista, ele deveria levar no pacote o compromisso do papel da atividade dele de responsabilidade social. Não é só para lucro. Não, isso, né? acabou quando as grandes empresas de jornalismo, os grandes jornais eram pertencentes às famílias de jornalistas. Não, mas agora a gente precisa lutar por um marco regulatório no nosso país. Entrou no mercado financeiro. Garanta os limites para esse tipo de deformação, que acabe com esse tipo de deformação. Agora, porque isso, Paula, é muito grave. Paula, mas isso é um fenômeno mundial. O Rupert Murdoch, ele não é. Ele nem sonha ser jornalista, no entanto, é dono das maiores empresas de comunicação. Faz negócio com... O negócio virou um grande negócio. Como o futebol virou um grande negócio. Isso que eu estou tentando falar, Golo. É fazer negócio com o direito da população, porque a informação é o direito da população. Isso não pode ser confundido. E é o que eu vejo, por exemplo, em relação à política voltada para a comunicação, que no nosso país não existe. Não existe. Porque o governo interpela a população como consumidora e não como cidadã. Isso é um problema muito sério. Porque a distribuição de renda, por exemplo, que é feita nesse país, ela é feita assim. Vamos incentivar o consumo, porque o que te inclui na sociedade é o consumo, não é. E a população foi para a rua para dizer que o que nos inclui é mais saúde, mais educação e jornalismo de qualidade. Não é 20 centavos, né? Exatamente. No entanto, apesar da comunicação ter sido uma das principais bandeiras que estava na boca de todos os manifestantes que foram às ruas, a gente não viu, entre aqueles 5 pacotes que foram apresentados, nenhum que tratasse da comunicação, e isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Fala, Edmar. Quando eu falei que ia falar de dois tópicos, eu sabia que ia ser interrompido. Eu sou de jornalismo impresso, então, eu sou um amador perto de você. Isso é bom sinal, sinal de que você está instigando o debate. Eu falei, mas o segundo tópico era o seguinte: você, assim como o Bruno, assim como eu, somos regidos por um Estatuto do Servidor Público Civil da União. Na verdade, eu não sou. Não, você não? Não, eu sou seletista, passei por um processo de seleção, mas eu sou seletista. Não existe mais esse negócio, não. Acabou esse negócio do estatutário, o cara virar estatutário. Só carreira de Estado que tem essas coisas, você vira diplomata e tal. Agora, o salário é um pouco melhor, né? É, um pouquinho, também não é muita coisa, mas jornalista em geral, jornalista é. Mas é curioso que chamar a atenção para o seguinte: isso que a gente está fazendo hoje, na data de hoje, estamos protocolando lá essa questão. O próprio Ministério Público do Trabalho, que deveria dar o exemplo, convoca para exercer a função de assessor de comunicação sem concurso, ele vai com a cara da pessoa. Eu sei porque é testemunho que eu posso dar, eu participei do processo seletivo, estando no cadastro de reserva, e perguntei ao procurador do trabalho: por que que Vossa Excelência não usa o cadastro de reserva do concurso que está em validade? Ah, a gente prefere dessa forma, por isso, porque tem sempre uma justificativa técnica. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nós temos nosso trabalho voluntário, apesar de termos diploma de jornalista profissional e tudo mais, mas um detalhe que chama atenção no Estatuto do Servidor da União, que eu acho que a gente tem que meditar, porque a lei é para ser interpretada, ela não traz ali a justificativa, a gente tem que, na nossa experiência, entender. E no artigo 4º do Estatuto do Servidor, que inclui jornalistas de TVs públicas e tudo mais, diz assim: é proibida a prestação de serviços públicos gratuitos. Por que que vocês acham que é proibido? Queria ouvir a opinião de vocês. Por que que é proibido o servidor público, seja ele jornalista ou não, prestar serviço gratuito? Eu tenho uma teoria que vem da minha própria experiência, que eu já fui servidor da União 3 vezes. Não existe almoço grátis, aquela famosa frase do Nobel de Economia. Se você faz um trabalho gratuito, alguém está fazendo um tráfico de influência em troca, alguém vai te promover para assessor de comunicação de alguém importante em troca e tudo mais, entendeu? Então a gente, quando faz o protesto que a gente está fazendo para que o próprio Ministério Público cuide de ser fiscalizado também, porque eles estão sujeitos à lei de transparência, todo mundo tem que dizer quanto você paga pelo seu assessor de comunicação. Ele é diplomado? A gente tem que exercer esse papel. Tem um parecer da FENAGE que a gente está usando nessa representação, que fala disso. Tem lei geral não revoga lei especial. Eu não sou um especialista em direito, mas é simples de entender. Um estatuto de um servidor de uma empresa pública, ou um seletista de uma Petrobras, um cara da TV pública, ele se a norma específica trata você como técnico em comunicação social e te obriga a prestar os compromissos que qualquer um preste, a carga horária que qualquer um preste ali, isso não revoga a norma anterior, que é a norma específica do jornalista. A gente tem esse parecer da FENAGE. É, como do pessoal, vamos cobrar isso da FENAGE. Né? Como quem trabalha em digitação de computador, nós... tem 5 horas e tem direito a intervalo. É verdade. Nós recebemos uma série de, né, inclusive nessa campanha, jornalistas da Eletrobras, que trouxeram para a gente uma proposta. Existe uma normatização do Ministério do Planejamento, Organização e Gestão do Governo Federal em relação ao respeito às 5 horas da jornada de jornalistas. Isso tem sido encaminhado pela FENAGE recentemente. E a gente vai continuar levando isso. A questão é: você precisa que os ministérios coloquem essa norma para andar. Os ministérios alegam, e até certo ponto eles estão com razão nisso aí, é que eles não têm esse caráter diferenciado, porque eles estão contratando, nomeando você para cargo de confiança de 40 horas semanais. Não, não é cargo mas de quando de você é concursado, você tem que cumprir a legislação. Aí cabe você ir lá. Mas o INSS, por exemplo, é uma autarquia, ele tem independência, ele não está respeitando. Nós, sindicatos de jornalistas profissionais, não Rio, podemos entrar no INSS, por exemplo. Nos casos em que eu fui parar lá, eu tive que negociar pessoalmente com o chefe lá, explicar a ele, olha, tal. E o cara tem que ter a boa vontade de entender, porque se ele for pegar no pesado mesmo, no duro mesmo, na lei mesmo, eu danço. É, mas concursos públicos têm que respeitar a legislação que respeitar, estabelece 5 horas de jornada diária. E não é semanal, a jornada de jornalista não é semanal, ela é estabelecida diária. Diária, é. 5 horas diárias. É, não é a coisa de 36 horas semanais. Tem que ser uma obrigação, o governo tem que cumprir a lei. O problema é que no Brasil, o governo não cumpre a lei. O problema do Brasil... Eu queria fazer aqui uma intervenção, porque assim, o problema da nossa carga horária, né, da exploração, da sobrecarga, do acúmulo de funções, o problema, na minha opinião, inclusive, da gente estar vivendo as demissões em massa, da redução, do rebaixamento salarial progressivo nas últimas décadas, eu vejo todos esses problemas, e a gente vem lutando contra isso, sim, mas eu acho que a gente tem lutado pontualmente, topicamente. Então, no varejo, a gente pouco tem conseguido de vitórias, porque isso não está respaldado pelo lastro da nossa organização de categoria. Então, eu queria trazer o nosso debate para voltar para o eixo da luta sindical, exatamente, que assim, a gente precisa ter uma política, uma concepção de sindicato que nos garanta uma política de reorganização, de rearticulação da categoria, de união para lutar por esses direitos. Eu acho que enquanto a gente ficar esvaziando a nossa entidade, a entidade não fazendo nada para conter esse esvaziamento. E eu vou dar um exemplo, é um indicador de esvaziamento. Nós temos em torno de 3 mil filiados aptos a votar. No último processo era um pouco mais de 1.200. E deixe só comparecer às urnas 200 e poucos, menos 250. E vem sendo assim e caindo o número de votantes a cada processo eleitoral. Agora, a gente tem em torno de 1.700 aptos a votar, porque houve um grande esforço no processo eleitoral de campanha de sindicalização. Então, acho que em torno de 200 novos sindicalizados surgiram aí, um pouco mais de 200, nesse processo. Mas isso é só um pequeno sinal de que a nossa categoria está ouvindo o debate que a gente está propondo. A Chapa 2 vem propondo desde o início da campanha esse debate, que é o da necessidade de a gente acordar e se unir para lutar e ocupar o sindicato e fazer dele um sindicato vivo. Eu só queria... Eu só queria o seguinte, vou começar pelo Nelson mesmo. Nós estamos caminhando para o final. Eu gostaria que cada um, como candidatos, que são, o Admar não é candidato a presidente, é o Jacó que é o candidato, mas é o candidato a segundo tesoureiro, não é isso? Isso. Então, eu gostaria que cada um fizesse a defesa final da sua campanha, da sua proposta, e a gente, para a gente encerrar com tempo para todo mas mundo. Antes começando pelo Nelson. Eu só queria responder ao que a Paula falou. Talvez ela não esteja informada sobre o que o sindicato faz, porque nos 9 anos que eu sou diretor do sindicato, eu só vi a Paula no sindicato na eleição que elegeu a comissão eleitoral. Não é verdade. Eu queria evitar esse tipo de picuinha. Não, é só para dizer isso. Quero explicar então algumas coisas. Ela está falando da jornada de trabalho excessiva. Desde 2009, nós conseguimos, indo à justiça, que os jornais do Rio de Janeiro tenham um cartão de ponto, que foi uma grande vitória, que hoje jornalistas dos jornais, quando trabalham além da jornada, eles ou recebem horas extras ou têm compensação com folgas. Isso não existia antes. Foi uma batalha que a gente conseguiu e está sendo cumprida, está sendo respeitada. E quando não está sendo respeitada, a gente vai tomar as providências na justiça. Em relação às demissões em massa, nós estamos junto com o Sindicato Radialista, com uma ação do Ministério Público do Trabalho. Inclusive, teve uma audiência na semana passada da qual eu participei, e o Ministério Público do Trabalho está forçando a Rede Record e o REC 9, que fizeram demissão de mais de 1.200 trabalhadores desde outubro, a sentar na mesa de negociação com o Sindicato de Jornalistas e de Radialistas para discutir essas demissões, inclusive compensação para os trabalhadores. Também estamos com uma denúncia contra a mesma TV Record pela pejotização, que, ou seja, a contratação de PJ. Pessoas estão sendo demitidas e contratadas como PJ. Isso tem sido feito em várias outras empresas. Houve uma denúncia... Ouvinte menos avisado, PJ é pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Não tem a carteira assinada, é contratado como empresa. A pessoa é demitida e contratada como pessoa jurídica numa face. Ou até como cotista da empresa. Em outra ação que cooperativado. Cooperativado. Nós temos na nossa chapa pessoas que são cooperativadas, mas que na verdade são empregados, assalariados. É cooperativado só para não ter direito a férias, por garantia, essas coisas. Nós fizemos também, houve uma ação contra a TV Globo, que resultou numa multa de 3 milhões de reais por excesso de jornada, e obrigou, depois houve um acordo com o Ministério do Trabalho, que obrigou a empresa a contratar 150 jornalistas e radialistas. E a TV Globo não cumpriu esse acordo e está sendo processada, denunciada de novo. Então, esse desnome, só para responder, porque quem está nessa luta há 9 anos, de se dedicando ao trabalho, mesmo com a jornada de trabalho que é pesada de jornalista, é só vem se criticar. Então, eu quero fazer a nossa questão, a chapa 4, nós resolvemos ter essa partir para uma chapa, porque nós, nesses anos, tivemos convivência, como o Paulo fala, de verdade, um esvaziamento, inclusive, dos próprios diretores do sindicato, alguns que estão ali, mas pouco participam. Então, nós resolvemos renovar essa chapa, buscar uma chapa nova com pessoas do mercado de trabalho, porque nós consideramos, independente, que todos são jornalistas, assessores, assessor parlamentar, assessor de empresa e tudo mais, consideramos que para você formar uma chapa de direção de sindicato, tem que ter pessoas do mercado de trabalho, de todos os segmentos do mercado de trabalho. Nós não aceitamos que seja só um segmento ou que haja um aparelhamento. Nós temos na nossa chapa pessoas de vários pensamentos diferentes, como até eu gosto de usar isso como... Nós temos na nossa chapa o assessor do líder do governo na Assembleia Legislativa, o Roberto Silveira, que é líder do André Corrêa. E temos também o líder da principal adversária do governo na Assembleia Legislativa, que é a deputada Janira Rocha, que é o Ricardo Vilaverde. Então, nós queremos diversidade, queremos representar todos os jornalistas. Não aceitamos aparelhismo e não aceitamos fazer uma chapa de quem não é jornalista ou quem está fora do mercado. Ok, tá bom? Legal. Bom, Admar, você agora, faz aí. Eu quero um balanço. Eu quero trazer aqui a palavra do Alberto Jacó, a quem eu não estou à altura de representar, e digo isso com toda franqueza, porque ele é um apaixonado, ficou doente, teve que quase fazer uma cirurgia bárbara lá, não vou entrar em detalhes mórbidos aqui, mas ele passou muito mal pela excessiva paixão que ele tem pelo sindicato, que me contaminou lá nos idos de 2007, quando eu fiz um samba brincando com o pessoal que era a favor da queda do diploma, e fiz um verso assim: você que sempre se disse de esquerda e com a lei da anistia ganhou bela pensão, como é que pode encarar-se no espelho se agora seu ponto de vista é o mesmo do patrão? A gente fazia samba sempre com termos sindicais, assim, fiz mais uns outros dois. E eu estou aqui com a cola aqui de um dos princípios fundamentais nosso. Eu vou dizer um, que o tempo aqui é curto. Você ia cantar agora aí. Não, eu cantaria, mas eu... chamar o violão lá. Não, mas eu cantaria, mas eu acho que vou acabar sendo vaiado, porque tem uma voz muito mais legal que a minha, a voz do Ronaldo Rosa, está dizendo isso no Facebook. Vai lá, Dimar. Não, se você quiser ouvir uma voz bonita, olha o tempo correndo. Você entra no Facebook, Chapa 3, Sindicato de Todos para Todos, você vai ver os 6 princípios e os 11 compromissos da nossa chapa. Facebook, Chapa 3, de Todos para Todos. Está lá na nossa página, em que você lê, por exemplo, você ouve a leitura pelo Ronaldo Rosa desse princípio aqui: o jornalista profissional pode ser progressista, liberal, conservador, revolucionário, retrógrado, ou até não ter interesse em se manifestar absolutamente de forma política. Não importa. A missão do sindicato é representá-lo, independentemente de sua ideologia, de acordo com as leis e os princípios éticos e morais. Esse recado eu quero passar, porque esse sindicato nosso já teve sob aparelhamento do PT. Eu não quero que isso volte a acontecer. Na Chapa 2 tem 2 pessoas que participaram desse momento. Eu tenho receio de votar na Chapa 2 por esse motivo. Me desculpa, Paulo, com todo respeito por você. Você não vai votar na Chapa 3? Não, mas olha só. Eu também tenho receio. Pois eu falei aqui com um eleitor, tá vendo? Eu não estou representando o Jacó. Eu já fiz esse disclaimer aqui, como se fala na internet. Mas eu tenho receio porque eu posso falar a minha verdade. Eu adoraria estar na Chapa da Paula, adoro a Paula. Eu sou sindicalizado. É um momento de ternura aqui no debate que nós temos. Mas é um momento de ternura. Porque a Paula me recebeu muito bem como integrante de movimento social. Só por causa disso ela vai falar depois. Mas olha só, mas eu não estou aqui para falar mal da Paula. Eu estou aqui para manifestar o meu receio de aparelhamento, porque na chapa dela, eu não vou citar nomes que meu presidente me proibiu de fazê-lo, mas na chapa dela tem 2 pessoas que atuaram sob o aparelhamento do PT. Eu queria perguntar a ela, se ela quiser responder, como é que ela garante ao leitor que isso não vai voltar a acontecer? Isso já é um outro debate, mas a Paula vai apresentar agora também o seu rescaldo final, o saldo desse debate aqui. Vou fazer o meu rescaldo. Defesa da sua chapa, essa coisa toda. Vamos lá. Mas vou começar aqui esclarecendo que nós temos na nossa chapa jovens de 20 e poucos a quase 80 anos. Então, temos desde jovens que se formaram nos anos mais recentes e estão aí trabalhando no lance, no Brasil de Fato, que fazendo jornalismo de verdade, sim, porque não é menos jornalismo que se faz no Brasil de Fato do que o que se faz no Globo. O compromisso tem que ser o mesmo. O que muda, às vezes, é o alcance. Agora, temos também assessores de imprensa que trabalham em sindicatos, que trabalham em mandato político, como eu. E temos, na nossa chapa, uma característica muito importante, que é a da pluralidade. Pluralidade em todos os sentidos. Pluralidade de gênero, inclusive com mais mulheres do que homens um pouquinho. Pluralidade de convicções políticas. Está bem na moda, aliás. Temos, né, uma convivência de companheirismo e de aprendizado maravilhoso, por exemplo. Eu, como assessora do PSOL, e a Cecília de Moraes, que é assessora do César Maia, convivendo e lutando juntos por um jornalismo melhor. Não só isso, como o César Maia junto do PSOL para abrir a CPI dos ônibus na Câmara Municipal. Portanto, está todo mundo junto. Sim, né? E a maioria dos jornalistas da nossa chapa vem conciliando a carreira profissional com a luta militante. E nós defendemos o direito do jornalista, inclusive, voltar a poder ser militante, engajado socialmente, para defender os nossos direitos e os direitos da população. Essa história de dizer que jornalista não pode se engajar politicamente, não pode se engajar em movimento social, isso foi uma invenção dos patrões muito recente. Não era assim no tempo antes da ditadura e nem durante. Isso é um fenômeno muito ruim que deforma, inclusive, nosso caráter profissional. Então, eu quero fazer a defesa aqui. Tenho muito orgulho de, além de ser jornalista, ser uma militante política. Isso não significa aparelhamento. Não. Pelo contrário, significa uma consciência da importância de fortalecer as lutas da sociedade, inclusive as lutas dos jornalistas, que é o nosso foco aqui. E aí, para amarrar, eu queria fazer um convite a todos os colegas jornalistas que estão nos ouvindo, para que propaguem esse processo, para que conscientizem todos os colegas da importância de votar. E queria que todos conhecessem bem as chapas. A Chapa 2 tem uma página no Facebook, que é Chapa 2 Sindicato é para Lutar. Tem uma página no WordPress, tem Twitter. Nosso programa está lá, nossas propostas. Nós temos propostas voltadas para o sindicato atuar, então, não Paulinha, só para concluir, então, não só na parte que ela teve mais tempo que não eu. Não só. Eu ainda nem falei. Não, mas assim, ainda, só para concluir. Isso, nós temos propostas que vão para além da luta, é obrigatório que o sindicato tem que fazer das lutas trabalhistas, direitos trabalhistas, condições de trabalho. Legal. A gente quer ir para a universidade, quer resgatar os antigos também, para lutar junto com a gente. Legal, Bruno Cruz. Para finalizar, primeiro agradecer o Golo, né? Deixar um abraço para os ouvintes aqui. Eu que agradeço a vocês a participação. E também dizer o seguinte... Identificar o problema, eu acho que a gente identifica, e eu acho que não há uma divergência em relação à questão de qual é o problema que nós temos que enfrentar. A questão é como fazê-lo. Eu concordo com o Nelson, quando eu reconheço que a chapa que hoje é gestão, da qual eu também faço parte, fez todo um esforço e trabalhou bastante, e teve conquistas sérias, ele falou várias aqui. Mas eu acho que a gente precisa abrir mais. Precisa abrir mais o sindicato, a gente precisa de mais gente para trabalhar. E nós, da Chapa 1 Linha com Jornalistas, eu acho que a gente é a chapa que reúne as melhores condições para botar mais gente em movimento. Nós temos o que a gente chama de uma corrente de colaboradores, para que o sindicato precisa delegar, precisa abrir, precisa colocar na mão das pessoas as coisas. E não acho que exista contradição nenhuma entre lutar pela questão da convenção coletiva e dos direitos e o Conselho Federal, e também lutar pelas questões sociais da democratização da comunicação, porque essas coisas se ligam. Ok, gente, muito obrigado. O Teu Alívio vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação do Bruno Cruz, jornalista que você acabou de ouvir, candidato a presidente pela Chapa 1, a Paula Mairan, que é da Chapa 2, a candidata a presidente, o Nelson Moreira da Silva, que é candidato a presidente pela Chapa 4, e o Admar Branco, que veio representando o presidente pela Chapa 3, ele é candidato a segundo tesoureiro. Quero agradecer também a audiência privilegiada aqui da nossa colega Neise Marçal, está se recuperando, está doente, sofreu um deslocamento lá, está no estaleiro a Neise, mas está voltando, mandando os parabéns aqui, um abraço para todos vocês, desejando um bom trabalho, recuperação para a Neise, um grande abraço para vocês todos, o Tema Livre fica aqui. Obrigada, um grande abraço para a Neise. Um grande abraço, até amanhã às 10h05. Das assessorias de... Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre.